Uma certeza que todos deveriam ter é que haverá um julgamento final. Essa certeza decorre do conhecimento da palavra de Deus. Todos têm a certeza de que, em determinado momento, Jesus veio para a Terra, e isso é indiscutível, e diversos eventos seculares atestam sua presença e vida no primeiro século. Inclusive, ao chamarmos de primeiro século, delimitamos os acontecimentos antes e depois de Cristo. Apesar das teorias que questionam a existência de Jesus como uma invenção, a esmagadora maioria dos estudiosos, sejam eles homens de fé ou ateus, considera essa tese como bobagem. A figura de Jesus pode ter incorporado elementos de mitos antigos, mas dispomos de informações historicamente confiáveis sobre ele, provenientes de fontes cristãs, judaicas e pagãs, artigo publicado no G1. Jesus, então, voltará, e sua segunda vinda não será amistosa como a primeira. Ele retornará com os anjos de seu poder para tomar vingança contra aqueles que não conhecem a Deus e não obedecem ao Evangelho, segundo Tessalonicenses capítulo 1 versículo 6 até o 10. Portanto, conhecer a Deus e obedecer ao Evangelho será um critério para o julgamento. Quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, é segundo Tessalonicenses capítulo 1 versículo 7 até o 9. Quem conhece a Deus compreenderá o que Deus fez por meio de Jesus, sua vida, morte, sepultamento e ressurreição, ou seja, o Evangelho, 1 Coríntios capítulo 15 versículo 1 até o 4. Irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, 1 Coríntios 15 versículos 1 ao 4. É preciso obedecer ao Evangelho por meio do batismo, Romanos 6 versículos 3 ao 11. Sim, Evangelho e batismo são a mesma coisa. Paulo afirmou que o Evangelho salva, e se o batismo é obediência ao Evangelho, então o batismo salva. A obediência ao Evangelho, conforme lemos em 2 Tessalonicenses, será necessária para a salvação. Deixe de lado a tradição e a teologia e fique com o Evangelho puro, conforme está escrito. Os discípulos de Cristo, ao lembrarem na ceia a morte, sepultamento e ressurreição de Jesus, recordam que também participaram desse processo. Morreram com Jesus, foram sepultados com ele nas águas do batismo e ressuscitaram com ele. Agora, devem viver uma nova vida. Embora não seja fácil, tudo que é fácil carece de valor, não tem preço e não vale nada. O que é difícil, manter-se fiel, é o que possui grande valor. Não será fácil, mas por isso é precioso. O julgamento será justo, pois Deus já estabeleceu as regras. A justiça que ele utilizará é evidenciada nas palavras de Jesus em João capítulo 12, versículo 48. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras já tem quem o julgue. As próprias palavras que tenho falado julgarão no último dia. Para entender o que Deus utilizará a favor ou contra você, comece a ler os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Comece por aí, são exatamente as palavras de Jesus que serão usadas para absolver ou condenar. Além da leitura, obedeça ao Evangelho, há apenas uma maneira prática de obedecer ao Evangelho. Outra certeza que todos nós precisamos ter é que compareceremos perante o tribunal de Cristo. Um dia, teremos uma reunião lá em cima, e embora o dia esteja marcado, não sabemos quando. Todos compareceremos perante o tribunal de Cristo para responder pelo bem ou mal que praticamos através do corpo, segundo Coríntios capítulo 5 versículo 10. Por que importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo? Já que a volta de Cristo e o julgamento final é certo, garanta a sua salvação através da obediência ao Evangelho e que Jesus venha para confirmar a sua certeza da esperança, fé e amor.